E não pediu. Ele é o dono do amor. Tem misericórdia pra quem for. Faz o caído se levantar. Conhece o coração de quem aflito está. Ele ouve e chora com você. Tem um lugar de glória pra te oferecer. Pois lá não há nem choro, nem angústia e dor. Habita o dono do amor. Deus sofreu, ele já levou na cruz. Teu pecado, ele perdoou também. O sol escureceu, a terra tremeu. Pode barreiras transpor, faz corrente cair pelo chão, libertando o mais vil pecador. Faz um homem valente cair, faz um servo humilde se levantar. Tem as marcas que provam em suas mãos que é o dono do amor, está neste lugar. Deus sofreu, ele já levou na cruz teu pecado, ele perdoou também. O sol escureceu, a terra tremeu quando ele expirou, dando brado. Pai, está consumado. Não tem como explicar este amor. Ele pode barreiras transpor, faz corrente cair pelo chão, libertando o mais vil pecador. Faz um homem valente cair, faz um servo humilde se levantar. Tem as marcas que provam em suas mãos que é o dono do amor, está neste lugar.